compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! You got a nerd mail. E aí, Gabriel, tudo pronto? Vamos gravar mais um Parolando? Tudo certo, meu garoto. Vambora, vamos gravar esse negócio. E aí, o que você achou do episódio 59? Muito bom, muito bom. Tirando o fato de eu parecer um esquilo alvoroçado falando, ficou legal. Mas você, quando começou a falar de Beatles, não parou mais, né? É o problema que eu tenho. não tem tratamento pra isso, não. E parece que a galera tá gostando muito do formato do Parolando, né? A gente recebeu alguns e-mails, inclusive alguns comentários muito legais a respeito disso. Porém, antes de falarmos sobre os comentários e e-mails do episódio 59 do Paranerdia, vamos aos nossos famosos recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes ou feed de qualquer agregador de feeds a seu gosto, eu recomendo o Beyond Pod do Android, que eu acho muito bom. Não se esqueça que o Paranerdia tem um site próprio. Qual é o endereço lá do site, Gabriel? www.paranerdia.com.br. É sério que tu vai querer que eu fique com esse rag, rag, rag? É o lau, lau, lau, então tá, é o W. Não, não, não, agora tu não vai consertar não, vai pro inferno. Vai sanduíche, ixi, ixi. Então tá, seu bobão, qual é o Twitter do Paranerdia? O Twitter do Paranerdia é @paranerdia. E qual é o Facebook do Paranerdia? facebook.com/paranerdia, muito simples. E se as pessoas quiserem mandar e-mails ou mensagens de voz, que até agora ninguém se prontificou a fazê-lo, qual é o endereço de e-mail do Paranerdia, Gabriel? Para mandar e-mail para o Paranerdia, você tem duas malatas. A primeira é no nosso site, tem lá na direita tem um envelopinho verde, do lado dos feeds, você clica lá, ele vai abrir a janelinha, é só você preencher lá com o seu nome, o seu e-mail, o assunto, e escreve essa mensagem e apertar o enviar, que ele manda a mensagem para nós na hora. Tem também o e-mail, o endereço de e-mail que você pode mandar pelo seu próprio cliente de e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bom. E vamos então agora aos e-mails e aos recadinhos. Quem foi que nos mandou o primeiro e-mail, Gabriel? O primeiro e-mail é do Fábio Tartaruga e ele começa da seguinte forma. Prezados amigos Nerdmaster e Pacderme Escarlate. Prezados amigos não, você tira o S do amigos, fala só com o Nerdmaster. Vamos chamar de Pacderme Escarlate. É meu dragão dourado, vambora, continua essa porra. Ó, não reclama que senão piora, hein? Pois é, a merda, apelido, fica quieto. Vamos lá, gostaria de dizer que gostei muito do novo formato do programa, separando o bloco de e-mails em um programa à parte, pois fui um dos que reclamei da falta de ritmo e da demora que a leitura de e-mails e comentários que causavam no episódio. Aí, viu? Legal, alguém gostou. Muito bom, muito bom, muito bom. E ele continua. Gostaria de dizer que os programas como Notórios Nerds, Quadrinologia e outros, onde existem aprofundamento de um assunto, são os meus preferidos. Adoro me divertir escutando meus podcasts preferidos, mas quando a diversão vem acompanhada de conhecimento, é muito melhor. Salve, Bikman. filho... A galera da velocidade nunca mais vai esquecer essa porra. Não, o quê? Eu tô viciando meu filho no mundo de Bikman. Uma vez eu vi ele inadvertidamente assistindo Barney e seus amigos. No momento seguinte eu desliguei a televisão, levei ele pra frente do computador e dei uma dose dupla de Bikman nele. Ah, a Bela não entende ainda, ela vai deixar com o tempo, com o tempo. Eu sou calmo, sou um rapaz calmo, tranquilo. Parece. Acho que os problemas históricos como os do Jovem Nerd cairiam como uma luva para o Paranerdia. É muito para junto, me enrolei. Continue com um ótimo trabalho. Cara, isso vem de encontro àquela situação que eu perguntei se a galera gostava do Notórios Nerds, né? Tu lembra disso? Aham, exatamente, lembro sim. Então, o Fábio já está aqui me respondendo que ele gosta do Notórios Nerds, ele gosta do Quadrinhologia também, eu adoro Quadrinhologia, ainda mais com o Matheus, depois que eu trouxe o Matheus, se eu fizesse, eu acho que eu só ia fazer Quadrinhologia daqui pra frente. Mas aguardem que vão haver Notórios Nerds em breve, eu já estou preparando um ou dois temas muito legais, mas o problema do Notórios Nerds é que eles requerem muito mais estudo do que o Quadrinhologia e os outros de mais de bobeira. Bom, pois aí, do que você gosta? Mande um e-mail! Manda aí. Vocês gostam do Quadrinhologia, do Notórios Nerds, dos paranerds mais sem noção? Manda aí. Falem como é que vocês querem que a gente faça, que a gente faz, ora bolas. Quem mandou o próximo? O segundo e-mail foi mandado por Américo Santos. Lembra dele, Gabriel? O cara que mandou as tirinhas lá dos Vingadores? Pois é, rapaz. Aquilo ficou muito foda. Aí olha só o que ele fala. Olá novamente, Alexandre. E um olá pra você também, Gabriel. Diga olá pra ele, Gabriel. Olá para ele. Muito bem. Venho aqui corrigir um erro que cometi ao enviar as tirinhas. Elas não são de minha autoria, apesar da ambiguidade do meu texto sugerir isso. Ah, entendi. Então ele quis dizer que ele estava só mandando, mas você, bobão, entendeu o que ele fez. Aí eu sou bobão, é? Você também não entendeu isso não, né, seu puto? Eu fui na pilha errada. Sou só a vítima. Seu nojento. A minha contribuição seria com os links para você e os outros paranerdianos que não conhecessem o material. O nome do ilustrador que fez os quadrinhos é Robson Reis e o site é Robiscos, que obviamente o link vai estar aqui nos links relacionados. O Robiscos é o seu portfólio pessoal. Espero ter desfeito o mal entendido. Realmente a culpa é toda sua. Sua e me compre um sorvete. Nossa. Continua aí. Gostou, Bata? Por favor, gostou. Aproveitando esse espaço, se vocês forem fazer um Paranerdia sobre One Piece, estou à disposição. Acompanho tudo da obra, além de conhecer muitas outras animações e boa parte das referências à cultura visual moderna do Japão, aqui comumente conhecida como cultura otaku. Oferecida ela! Um abraço e até a próxima. Cara, Américo, vai haver um Paranerdia sobre One Piece, ou melhor dizendo, um Quadrinhologia One Piece, mas eu tô precisando que o meu quadrinologista leia um pouco mais sobre One Piece antes de fazer isso. Mas vai ter. Eu vou chamar principalmente, sabe quem, Gabriel? O cara que você gosta muito. Ai, meu Deus, quem? O Dragão Dourado. Muito bom. Bom, vamos passar pro seguinte. Quem mandou outro e-mail pra gente? Foi o Daniel Gaspar, de 30 anos, analista de sistemas, Diadema, São Paulo. Ele começa assim. Ouvindo o cast e percebi que a base da nerdice sempre vem de berço. No meu caso, não foi diferente. Filho de professores, sobrinho de professores, cresci no meio de livros, HQs e jogos de tabuleiro. Porra, cara, isso é muito bom. Muito bom. Sempre compareci nas bienais de livro, onde tive meu primeiro contato com RPG e card games. É, filho, ladeira abaixo. Os quais espalhei entre a vizinhança e garantia os fins de semana do pessoal. Olha, ele não se contentou em pular do abismo, ele carregou um monte com ele. É, né? Tipo Lemingue. É. Né? E o cara, o mais perto que eu cheguei dos card games foram aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E olha lá. Nossa, cartinha de Yu-Gi-Oh! Foi o mais perto que eu cheguei dessa porcaria de card games, porque eu sabia que essa bodega não fazia bem pra alma. Era coisa do capeta, né? Meu Deus do céu. Cara, card games Spellfire foi a destruição na minha vida. Hoje ainda mantenho o hobby da leitura, apesar de ritmo menor. Jogos de videogame, RPG, que está suspenso devido ao nascimento da minha filha. Nascimento da filha da mestre? Hã? Eu não entendi da filha dessa filha da mestre. Eu não entendi. Eu vou levar em consideração que ele teve uma filha. É, tá. É. Filmes e seriados, sem falar de ser um masoquista tecnológico. Aê, somos dois. Babando em cada lançamento inviáveis para as terras tupiniquins. Esse é o seu, esse cara, é o passatempo aí de tecnologia, cara, né? Não fala não, fala não. Conhece a porcaria da especificação do celular todinho. Você conhece cada peça, sabe cada parada, você lê troço tudo, assiste tudo, e o negócio chega aqui custando 9 contas. Pois é. Termina lá. Saudações, e que o Paranerd continue nos informando e nos descontraindo até que os vogos nos dê o ar da graça. Pois é, rapaz, eu tô desconfiado que esse negócio de 2012 não é dos astecas. Acho que os astecas preveram que os vogos vão vir destruir a Terra, mano. Tu acha? Eu acho que é. Eu não acho que nada de que vai haver terremotos. Não, não, a nave vogon tá chegando. Provavelmente. É, né? Bom. E agora? Ih, lascou. E o próximo e-mail eu deixei especialmente para eu ler, porque é do senhor ALX, vulgo prolixo maldito. Nossa, né? E o que é pior, sabe o que é mais legal? Eu lembrei de duas coisas, eu imaginei duas coisas agora. Eu imaginei você e ele se xingando, igual o parlamentar se xinga no congresso. Eu lembrei que o maldito do lado do curso não mandou e-mail, safado, sem vergonha. Pra você ler lá Ace Ventura, é, né? Pois é. É bom que me dá mais tempo. Me dá mais tempo pra ensaiar mais, porque eu não tava conseguindo, não. Tá devendo, hein, Eduardo? Ó, tá sendo cobrado ao vivo. Olha que absurdo, viu? Então, o LX disse o seguinte: acho que hoje em dia todo mundo acaba se sentindo nerd, simplesmente porque não dá mais pra viver desconectado de tecnologia, internet, redes sociais, etc. Quem não sabe se virar acaba sujeito a muita porcaria. Qualquer pessoa que aprende a dar um rotate numa foto já se acha a entendida, logo a nerd. Pois é, eu trabalho com uns 5 assim. Eu discordo um pouco da frase: a vida online consumiu totalmente a vida offline. Eu acho que as duas vidas se mesclaram, se tornaram uma só. Tu acha também, Gabriel? Vida offline? Cara, eu não sei. Não existe mais, não. Eu não sei o que é isso, não. Desde que desenvolveram um bagulho chamado banda larga, acabou, filho. Desde que desenvolveram um bagulho chamado espertofone. Cara, acabou. Não, né? Vida offline? Isso aí é pra gente que não é da nossa categoria, entendeu? Bom, esse tema foi discutido no Na Calçada 64, online versus offline, que vale a pena ser ouvido. E eu concordo. O link, inclusive, para este episódio do Na Calçada vai estar aqui nos links. É realmente um episódio sensacional lá do Thiago Iori e da Madame Tatapoa. Para mim, o nerd hoje em dia está mais pro cara bitolado do que pro CDF do passado. Cara, isso me deu uma ânsia de estranheza, bitolado. É, o bitolado eu não entendi ainda. Ah, mas tá. Se o cara é bitolado em gibis, vira nerd neste assunto, pois acumula muitas informações e todo mundo gosta de ser o fodão nas rodinhas de conversa. E você, vilão master? Fazer o quê? Quem é o fodão na sua rodinha? E agora? Engraçadinho ele, e né? E agora? Responde. Cara, ele é tão engraçaralho. Responde. O Alex é uma gracinha. Ele é todo engraxadinho, né? Todo engraxadinho. Vai pro inferno, filho de uma égua. Excelente podcast, garotos. Garotos, como se ele fosse mais velho que eu, ah, né? É. Mas tudo bem. Vou. Parabéns pelo... Quero saber que idade que tu tem, seu Dante porra. Dante Júnior. Ah, é, que idade tu tem pra me chamar de garoto, seu maldito? Eu tenho certeza que eu sou mais velho que você, seu puto. Mas tudo bem. Agora, cara, bitolado. Cara, eu fiquei com uma ânsia dessa história do bitolado. Eu reclamei com ele, né? Eu cheguei, porra, como assim bitolado? LX, tá de sacanagem com a minha cara? De bitolado? Aí sabe o que ele me respondeu? Deixa eu voltar lá no episódio que eu já te digo. Caraca, eu tô achando que ele tá controlado. Depois eu é que não deixa atenção nos próximos. Fica quieto, mané. Aí você tá bitolado, ele botou o seguinte: sim, entenda, vilão master. Um cara que fica bitolado em um determinado assunto. Sabe de quem tem que ler sou eu, porque eu perguntei pra você, né? Grosso. né? Porra. Aí ele diz o seguinte: sim, entenda. Porra, para de rir. Vai. Sim, entenda, vilão master. Um cara que fica bitolado em um determinado assunto vai acabar virando colecionador de conteúdo, sacou? Não, não saquei. Eu ainda não peguei. Não, eu entendi. É o cara que fica na, que foca naquilo e não larga mais, entendeu? É tipo, por exemplo, é o cara que foca em, sei lá, em cinema e só fala dessa merda e pronto, entendeu? Ele toma aquilo como, ele toma aquilo como a melhor coisa da face da Terra e não quer saber de mais nada. Tá, mas eu ainda acho bitolado muito forte, né? Mas tá bom, deixa pra lá. Bom, e além desse e-mail, vamos mandar alguns abraços. O primeiro abraço vai para o Serbi Júnior, lá do Falando com a Bunda. É, isso ficou muito... Se você ouvir o nome desse programa, o nome desse podcast, e não assimilar que ele tá mencionando o Ace Ventura, fica muito estranho. Cara, a abertura do Falando com a Bunda é muito maneira. Bunda? Bunda? É bunda. Você não tem? Todo mundo tem uma, porra. Qual é o problema de falar bunda? Pois é. E o próximo... Quem mais merece um abraço ou não merece, pra falar a verdade? Um abraço pro LX. Um abraço também para o Carlos SW. Para o Márcio Neves Machado. Um abraço para o meu querido Bruno Costa, lá do Cinéfilos. Não adianta reclamar, né? Um abraço para o Marcos, o terrível gênio do mal. Eu já botei de propósito. Um abraço para o Bernardo Cury. E para o Droger. Nosso comentarista de estimação. Muito bem. E com essa ficamos por aqui. Gabriel, mais uma vez, obrigado por esta gravação de Parolando. A galera tá realmente gostando muito dessa brincadeira e eu também. E ficamos por aqui. Até daqui a 15 dias, meu querido. Até 15 dias, dá tchau, Bela. Dá tchau. Tchau. Fala tchau. Arthur, vem cá. Diga tchau, Arthur. Tchau. Aê, todo mundo ouviu. Tá na caixinha de som. Nerd Master recomenda. Minha recomendação de hoje vai para o podcast Frango Fino, que fica no endereço www.frangofino.com. Segundo eles mesmos, o Frango Fino fala a respeito de música, cultura pop e meia dúzia de ovos. O Frango Fino é um podcast muito engraçado que fala a respeito da cultura pop em geral, cinema, quadrinhos, games, e é comandado pelo trio de franguinhos, né, que é o Doug Bezerra, o Guilherme Maldonado e o André Roca, cara. Esses três são realmente sensacionais, a química entre eles é fantástica. O que acontece quando quatro garotos de Liverpool se chutam e formam uma banda? Surgem os Beatles. E quando quatro tartarugas contaminadas por Uzi se reúnem, transformam-se nas tartarugas ninja? E quando dois irmãos trabalham juntos no filme, surge Matrix? Inspirados nesses exemplos, três vagabundos se juntam toda semana para conversar sobre o que mais gostam: cultura pop, música e, quando dá tempo, mulher. O que surge disso? O podcast Frango Fino. Um diferencial que tem o podcast Frango Fino é que, entre as notícias de mundo pop que eles dão, eles colocam clipes musicais sensacionais de músicas de ótima qualidade. Ah, você não gosta de podcasts que colocam música no meio, tudo bem. Eles têm no mesmo post o podcast com as músicas e sem as músicas. Então agrada a todo mundo. Assistam esses, o Frango Fino. Eles têm até agora 20 e poucos episódios. Dá pra fazer fácil, fácil, uma maratona. E eu recomendo fortemente esse podcast. É realmente sensacional. O endereço, novamente, www.frangofino.com. Eu recomendo. Crônicas Nerds. A Crônica Nerd de hoje chama-se Dúvida e foi escrita por Daniel Rossi. Para a interpretação deste conto, contamos com as vozes de Daniel Rossi, Lucas Amura, Guilherme Briggs e a minha própria. Seus pulsos estavam presos em dois grilhões de metal e o prendiam na parede com os braços abertos. Os ombros formigavam e doíam, o que indicava que ele estava ali já há algum tempo. Acordara abruptamente quando seu algoz o esbofeteou com força. Arqueou o corpo para conseguir a posição mais confortável possível. A visão embaçada começou a clarear e ele pôde vislumbrar o rosto de seu captor, que lhe pareceu vagamente familiar. Estavam os dois no que parecia ser um grande e mal iluminado depósito. A noite sem estrelas mal possibilitava ver, mas percebiam-se inúmeros contêineres empilhados aguardando que algumas naves cargueiras os levassem aos seus destinos. Como bom contrabandista que fora outrora, percebeu que não era nenhum dos depósitos oficiais da República. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Eu venho de uma família que preza muito a honra. E apesar de nossos negócios com o Jabba nunca realmente terem se concretizado, você cruzou o caminho de um dos nossos. Estava confuso, mas parecia começar a entender. A semelhança do alienígena com alguém do passado começava a se tornar mais clara. Mas já fazia tanto tempo e tanta coisa tinha acontecido desde aquela vez que ele esteve na cantina de Mos Eisley, que ele custava acreditar que todo aquele suplício fosse por algo tão remoto. Meu primo era uma pessoa complicada. Cresceu rápido demais e se envolveu com Jabba cedo demais. A calma na voz do alienígena o deixava ainda mais amedrontador. E ele era imaturo demais para perceber a escória com que estava lidando. Quando soube que ele havia sido morto, não posso dizer que fiquei surpreso. Na verdade, eu teria até ignorado o fato, mas a forma como aconteceu é que despertou o ódio de meu pai. Você o matou a sangue frio. Eu apenas me defendi. E se quer saber, ele teve o que mereceu. Balbuciou o prisioneiro, sendo interrompido abruptamente por outra bofetada certeira. Talvez. Mas agora você terá também. Desabotou o coldre e começou a sacar a pistola lentamente como em um ritual. A arma com uma insígnia reluzente fez o contrabandista lembrar-se das famílias contrabandistas rodianas. Os grilhões que prendiam os pulsos do prisioneiro se soltaram e ele desabou. Ele fitava seu algoz agora ajoelhado no chão. O alienígena estava a pouco mais de 2 metros do prisioneiro. Ergueu a arma e preparou-se para disparar. Assim como ele não teve chance de se defender, você também não terá. Ah, É fácil dizer que ele não pode se defender, sendo que ele estava com uma arma na minha cara. O alienígena puxou o gatilho, mas milésimos de segundos antes que ele o tivesse feito, viu um flash de luz esverdeada passar à sua frente. Quando olhou novamente, metade de sua arma estava no chão à sua frente. O quê? Quem usa? O sabre de luz Jedi havia feito um arco ao redor do criminoso e voltara à mão de seu mestre. Esse homem é um general da Nova República e qualquer hostilidade contra ele será encarada como um ato de guerra. O Jedi soava mais calmo do que realmente estava. Ele é um criminoso e assassino! Você também o é. A sua família é uma das mais notórias da galáxia. Seu código de honra me parece rígido demais para quem realiza tantos crimes hediondos em tantos sistemas diferentes. Eu o deveria levar em custódia agora mesmo, mas estou disposto a trocar a sua liberdade pela vida de seu prisioneiro. O criminoso salivava de raiva, mas não estava disposto a enfrentar um mestre Jedi. Desde a queda do Imperador, eles haviam ressurgido e mesmo que ele conseguisse enfrentá-lo, o que era muito improvável, outros iriam ao seu encalço. Como estava sozinho na missão de vingança, seria melhor deixar o embate para outro dia, quando outros dois membros da família estivessem juntos para lhe auxiliar. Ele vive dessa vez. Mas não se engane, a conta dele não está fechada. As contas com nossa família nunca fecham. Virou-se e caminhou rumo à escuridão. O Jedi ajudou o amigo a se levantar. Parece que eu te devo mais uma, Luke. O sarcasmo voltava lentamente, assim como a força nas pernas. Sobre aquele dia em Mos Eisley, Greedo ia me matar, garoto. Eu sei, eu sempre soube. Eu nunca tive dúvidas que você atirou primeiro.